Voltei, amiguinhos e amiguinhas, para mais um podcast Cozinhando com os Deuses. Hoje vamos trazer a receita... Cala essa boca, elfo do inferno. Começa agora Dragões do Sol Negro Podcast. Aqui é Minaro Urso. Aqui é o Bomber, seu bando de nerd. Aqui é o Mota e eu nunca esqueci o chapéu. Aqui é o Vitor de Rondônia, praticamente uma selva. Medonha passando azeite no chicote. Pensei que era no rabo. Era no corpo. Que burlagem da porra, bicho. E eu sou a Paty, né? Enquanto eles dão risada e tal. Oi. Só isso, Paty? Só isso? Só, ué. É a primeira vez, tudo mais, eu tô tímida ainda. A primeira vez nunca se esquece, né? Ainda mais se tiver azeite. Azeite argentino ainda. Não, mas é que eu tô tímida ainda. Pois é, né, cara? O pessoal tá muito focado aí que a Disney comprou a Lucasfilm e só fala de Star Wars, Star Wars, Star Wars, né? E é mais do que isso, né, cara? A Lucasfilm tem no casting dela ali também o Indiana Jones, cara, que eu particularmente acho muito melhor do que Star Wars. Eu acho o Star Wars um pouco chato, cara. Eu acho insuportável. Blasfêmia! Blasfêmia! No máximo, Ameaça Fantasma, eu deixo você ganhar esse ponto. Eu sou muito fã do Indiana Jones, velho. Mas daí a dizer que Star Wars não é mais legal, aí não, velho. Eu gosto muito mais de Star Wars, velho. Na boa, nenhum nem outro. Nessa hora, a multidão de incríveis 1 milhão de nerds que assiste o nosso podcast, assim, arrepiou do outro lado quando você Foco falou isso. Foco no 1, tá? Foco no 1. Darth Vader, se não fosse queimado, tinha virado no túmulo. É, tá todo mundo agora que nem o Obi-Wan quando sentiu lá que o planeta explodiu, né? Senti a vida de várias pessoas se findando num grito único agora. Que morram! É, aí a galera tá muito focada mais em Star Wars e esquece que Indiana Jones tá nesse filão também. Eu não cito Howard e o Super Pato, que é uma merda. Como assim? Ah, não! Não, Howard, velho. Super Pato, tá falando, você gosta Indiana do quê, velho? Você gosta da Noviça Rebelde, bicho? Cara, você gosta de Howard Super Pato? Lógico, cara. Oh, claro. Super Pato, velho. Luta Pato Fu. Puta que Are you crazy? Tá certo que, né, cara, por 4 bilhões, né? E 200 milhões. É, eu acho que ele pagou bem pago, né? Na verdade, a Disney se deu muito melhor nesse negócio do que o próprio George Lucas, né, cara? Que 4 bilhões vai voltar pro bolso da Disney no primeiro ano com os filmes da Lucasfilm. Ah, mas a Disney pode lançar o do Pato lá, o 2, né, cara? O DuckTales. Você é um cara muito, muito chato. Você é chatinho, implicante e intolerante. Are you crazy? Né, a gente é de uma época que saiu os filmes do Alan Quaterman, né, nas Minas do Rei Salomão, A Cidade Perdida de Ouro, um negócio desse. Só que muito antes, lá pra 1950, teve filme do Alan Quaterman. Né? E o Indiana Jones bebeu diretamente dessa fonte também. É que o Alan Quaterman é um livro, né, cara? Um livro antigo. Alan Quaterman é um livro, entendeu? Teve filme pra televisão também com Patrick Swayze, acredite se quiser, entendeu? Mas aí o que aconteceu? Nessa onda aí do Indiana Jones, o pessoal quis revitalizar o Alan Quaterman. Aí chamou lá o Richard Chamberlain, né? Tá aí. Mas também teve um filme recente que bebeu dessa fonte do Indiana Jones, que foi A Múmia, né, cara? Com Brendan Fraser. Teve aí outros dois filmes, mas o primeiro, ele tinha muito de Indiana Jones, cara. É, mas é que o primeiro da Múmia, eu acho que ele foi mais uma satirona em cima do Indiana Jones, entendeu? Assim, Mas o Indiana Jones, você percebe, ele tem esse lado também, assim, cômico, assim. Ele chama pra essa atenção, pra ser no... Como é que pode ser, assim, um filme de aventura mais leve, assim, que entra muito bem o lado cômico. E com o óleo do Medunha. Entra no lugar certinho, com pouca veia. Azeite. Tá, mas assim, muitos filmes realmente beberam dessa fonte, mas o Indiana Jones, ele se tornou referência para esse tipo de filme de aventura, né? Que foi muito baseado nas matinês antigas que o George Lucas via em cinema, né? Que eram os serials. É, mas é que na verdade eu acho que tem mais a ver com a equipe George Lucas e Spielberg, né, cara? O Indiana Jones. Era mais os dois ali, porque o Spielberg tinha muito do... Como é que fala? Ele queria fazer um herói. Sabe, na verdade, o Spielberg, ele sempre quis fazer um filme do James Bond, né, cara? Só que como o nego só contratava inglês ou alguém ali da coroa britânica, né? Tem que ser da área ali da Inglaterra pra fazer os filmes, ele desencanou isso. Aí o George Lucas virou pra ele e falou, ó, quer fazer James Bond, né? Eu tenho uma coisa parecida, só que melhor. Aí ele apresentou o trabalho do Indiana Jones pro Spielberg, que se amarrou na hora. Os filmes do James Bond sempre começam, né, com o final de uma aventurazinha para depois eles colocarem o plot do filme, que vai valer como... Principal, como o plot principal do filme. O Indiana Jones é mais ou menos assim. Todos os filmes eles começam com esse final de aventura para já te inserir nessa temática. Quem é o Indiana Jones, né? Já para te mostrar. Exatamente, ele já te dá um recado, um soco na cara logo. É isso. É, mas isso aí foi uma técnica que usaram. Eu vi um que, lógico, não foi aprovado ainda bem, né, cara? Que era, eles iam usar isso para fazer um do Conan. Saca, assim? Que essa ia ser a ideia para começar o filme do Conan. Mas é uma merda e ainda bem que não fizeram. Aí fizeram esse filme do Conan novo aí, que é ótimo. O Conan de sobrancelha feita. Excelente. Conan patrocinado pelo Contém 1 Grama. O engraçado, né, que primeiro o personagem não ia se chamar Indiana Jones, né, cara? Ele ia se chamar Indiana Smith. Aí ele ia falar, Sr. Anderson. Tinha que chamar Batman. Porra, caralho. Ou Pitfall, né? Ou Pitfall. Nossa, cara, Pitfall é muito velho, cara. Porra, velho? Pô, é o Indiana Jones do videogame, porra. O Indiana Jones do Atari, rapaz. Tá pensando o quê? Pois é, o Pitfall ia se chamar Indiana Smith, né? Em homenagem a um personagem antigo chamado Nevada Smith, né? Mas aí o Spielberg virou e falou, porra, ô Luca. E ele vem de, é foda, de Springfield. Chamar o cara de Indiana Silva, né? Fato. Aí chamou de Indiana Jones, Indiana do Santo. Melhor fazer igual o nosso amigo dos quadrinhos, né, cara? É Peter Parker. Sue Storm, Reed Richards. Clark Kent. É, Bruce Banner. O importante é que virou Indiana Jones, né, cara? Mas no início do filme, quando ele foi lançado, em 81, ele nem se chamava Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Era só os Caçadores da Arca Perdida. É que ele não sabia que ia ter 1 milhão de filmes depois, né, cara? Ou que ia ter 1 milhão de sucesso depois também, né? Também, eu acho que tem uma regra bem simples em Hollywood. Se tiver dinheiro, vai rolar um monte. Se não tiver... Pô, eu vi um filme esses dias com o que é? A Última Chance 2. A Última Chance 2. Não, não era A Última Chance, é A Última Cartada 2. Isso, A Última Cartada 2. A Última Cartada 2, meu irmão. É, que nem O Meu Primeiro Amor, parte 2, né, cara? Are you crazy? Indiana Jones, obviamente, todo mundo sabe que é o Harrison Ford. Mas... Não era o Han Solo? Teve outro. É o personagem de um filme bem melhor. É o Han Solo, é o Han Solo. Ah, viadinho. Foi da briga hoje, foi da briga. Não, cara, teve mais gente que aí quase pegou esse posto aí do Indiana Jones, né? E o melhor deles pra mim, né? Teve aí o Nick Nolte, o Steve Martin, meu irmão. Steve Martin? Não é Rick Steve Martin, Martin, né? Cara, nossa, tem tudo a ver, né, cara? O cara já nasceu de cabelo branco, né? Não, Rick Martin, ele faria o Han Solo. E o Chevy Chase, velho? Chevy Chase, Bill Murray, frustradas... velho. Bill Murray, cara. Bill Murray, Tom Selleck. Gordo. Não, mas o Tom Selleck. Ah, o Tom Selleck é o Magnum, rapaz. Porra, Tom Selleck. Acho que o Tom Selleck ia ficar bom no papel do Indiana Jones. Tanto fica bom. Melhor que o Bill Murray. Porra, cara. O Bill Murray, sabe qual é o melhor papel do Bill Murray? Quando ele morre no Zumbiland. É, isso é verdade. Ele faz ele mesmo. Não, velho, Caça Fantasmas é muito Caça bom, Fantasma, velho. Caça Fantasmas. Ok. É, muito bom, velho. E teve dois. Nossa, como se fosse mérito ter dois filmes. Parabéns. Porra. Ah, não. Bom é o quê? Se for assim, porra, os Jogos Mortais tem 7. Pera lá, não fala mal dos meus Jogos Mortais, nem vem. Não, não, mas, cara, Jogos Mortais é o Faces da Morte com alta produção. Quem é Peter Coyote? É, o Tom Selleck, cara, ele tem imagens de teste de cena dele, cara. Ele ficou bem, cara, como o Indiana Jones, bigodudo mesmo. E outro que era pra ser também era o Jack Nicholson. Mas o Jack Nicholson, você, na boa, tu segue o Jack Nicholson? Eu não sigo. O cara é bom pra caramba, cara. Pois é, ele... Filho. Não, o cara é bom, mas depois que você assiste os filmes dele lá, igual Iluminado... O Estranho no Ninho... fica difícil acreditar que o cara vai dar uma chicotada pra salvar a humanidade, né, velho? É, vai te dar uma chicotada nas costas e se der mole vai te currar. Cara de maluco lá, velho. Are you crazy? O cara veio com uma cimitarra girando, porra, vou te fatiar, não sei o que, era pra ser uma briga de chicote contra a cimitarra e não sei o que. Só que nego tava todo cagado, deu uma infecção intestinal na galera, nego comeu alguma coisa que não caiu bem... Porra, se eu fizer essa luta, eu vou me cagar todo, Steven. Falando pro Steven Spielberg. Ah, então o que você sugere? Porra, deixa eu dar um tiro nesse cara. Eu fiz isso no outro filme e deu certo. Igual no Star Wars. É, aquele do Han Solo sobre a mesa lá, que ele dá um tiro no cara. No grido, né? Que é a mesma coisa do dólar furado, né, cara? Que o cara também dá um tiro por baixo da mesa. Sim. A cena do espadachim, eu li uma entrevista que... Não lembro se foi com o Spielberg ou com o Harrison Ford. Disse que o cara que ficou muito puto com essa cena foi o cara que fez o espadachim. Ele passou mais de mês treinando pra cena. Aí o Iron levou um tiro. Então cara, ele recebeu, ele foi pago pra isso? Ah, mas vai que vira um herói de filme de ação aí, cara. O nego começa com um dublê, que merece, esse cara. Como eu já digo. Fazedor de ponta aí, cara. Tipo o Jack Chan, que era o dublê do Bruce Lee. Are you crazy? Então lá, Indiana Jones e o Templo da Perdição. Esse tem referência pra caralho, velho. Referência? De tudo. Desde o caçador do Star Wars até do boteco. Ah, então basta você também falar lá no primeiro filme que tinha lá hieroglifos do R2-D2 e do C-3PO lá no meio. Nossa, que legal. Esse filme, O Templo da Perdição, eu também acho o melhor. Ele é uma prequência, ele acontece um ano antes. Que palavra legal, prequência? Ele tirou do prequel. Eu não conheci ela, olha só. Frequência. Essa palavra não existe também. Tô falando que tô aprendendo coisa pra caralho aqui hoje? Você pode levar na faculdade e contar como um curso de extensão. Isso acontece um ano antes dos eventos lá do Caçadores da Arca Perdida. E ele mostra como é que o Indiana Jones, né, ele se tornou de um mercenário fila da puta pra um cara um pouco mais altruísta, né? Querendo ajudar mais os outros. Tem outra menção a Star Wars nesse filme, né? Que o clube onde tá lá o Indiana Jones fazendo a troca do diamante pelas cinzas do imperador chinês se chama Obi-Wan. Mas é bem legal, cara. A merda é que foi na Índia, né? A gravação disso daí ia ser na Índia e tudo mais. Aí quando chegaram, não, vamos gravar, falar aí os negócios da Índia e tal. Aí o pessoal começou a querer mexer no roteiro, né? Não, não pode falar isso por causa disso. Aí o nego ia lá e mexia. Não, não pode falar disso por causa daquela outra porra. Aí não pode falar. Quando virou e falou assim, ó, não pode falar a palavra marajá. Porra, cara. Aí ele falou, não, vai tomar no cu pra lá. Toma aqui a passagem pra você. E o que for de locação na Índia, a gente vai pintar mural. Tanto é que tem uma cena dele chegando no castelo de Pancote que você vê que é uma pintura, cara. Ele chegando lá. Tosca mesmo. Essa é tosca, velho. Até digamos assim, ó, foi aí que foi criada Bollywood, depois que eles voaram. Are you crazy? Caras de chapéu são super, super estilosos. Ah, cara, que o chapéu, ele na verdade é uma representação da sobrevivência do Indiana Jones, né? O chapéu tem que estar sempre com ele. É, o chapéu é item mágico, né, cara? Artefato mágico. É um artefato mágico. A Última Cruzada, ela retorna ao tema do primeiro filme. Se você olhar muitas coisas da Última Cruzada, é muito parecido com os Caçadores da Arca Perdida. E Scooby-Doo, né, velho? Porra, mas só que eles não têm um cachorro... Essas crianças idiotas e esse cachorro estúpido. Não, o Indiana é o estúpido do pai. Ah, isso é verdade, tá certo. Mas só que acontece, enquanto no primeiro filme o nego tava atrás da Arca da Aliança, que continha os 10 mandamentos, né? Nesse, o pessoal tá atrás do Santo Graal. É, mas é sempre contra o Hitler, né, velho? Vamos enfiar porrada em Hitler. Ah, mas vamos combinar que os nazistas são muito estilosos enquanto vilões. Pô, eles são uma fonte infinita de vilania. Espere por um filme que vão abordar bullying no nazismo. Mas a Última Cruzada eu achei excelente, que ela é muito explicativa. Ela explica um monte de coisa dos outros filmes, né? Esse filme, ele tem uma importância de construção do personagem, né, cara? Assim como o primeiro filme, ou o segundo filme que a gente falou agora, do Templo da Perdição, ele explica muito sobre o que aconteceu pro Indiana Jones tomar certas decisões no Caçadores da Arca Perdida, né, cara? E esse filme, ele fala muito sobre a pessoa, né? Sobre o que formou o caráter do Indiana Jones. Tem o motivo dele usar aquele chapéu e por que ele é tão aventureiro. É, o nome dele vem do cachorro dele. É. Não, e tem algo importantíssimo que você tem que falar sobre A Última Cruzada. Tem Sean Connery. Oh, o pai do cara é o James Bond, velho. Quem é pra ser o pai do personagem que ele pegou pra substituir James Bond, se não o maior James Bond? Sean Connery é muito foda, né, cara? Bem quieta, porque eu não curto James Bond. O cara é fantástico, assim. Seja no papel de James Bond ou nos outros papéis dele. Eu sou fã mesmo. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, rapidinho. Paty. Oi. O Sean Connery como o pai do Indiana Jones. Você tem a imagem dele na sua cabeça? Tá, peraí. Deixa eu buscar o santo Google pra ele me ajudar com isso. Posso? Tá, certo. Ok, estou olhando para a cena. O Indiana Jones com a mão no ombro do Sean Connery. Gravatinha braboleta. Você daria pra esse cara? Ok. Esse cara pegou a mesma mulher que o filho pegou. O que que a mulher viu nesse cara? Olha, sinceramente, a conta bancária. Mas esse cara pegou a mesma mulher que o filho. Eu acho que é um pouco de apelação ao estilo James Bond, né? Que James Bond pegava todas. Olha, ela pode ter, sei lá, sentido o cheiro de dinheiro e tal. Tem mulher que tem radar pra isso. Não, mas Sean Connery sempre pega todas. É, mas você quer que, velho? Você quer que a mulher dá pra tu ou pro Sean Connery? Se liga! É interessante que você vê nesse filme as motivações do próprio Indiana, né, cara? Ele virou arqueólogo por influência do pai, mas ele virou um aventureiro por influência daquele camarada que ele encontrou no início do filme. Né? Tanto é que nos primeiros filmes ele fala: arqueologia baseada em fatos. 100% da arqueologia é feita em bibliotecas e algumas vezes nos campos. Sabe, o X nunca marca o local. Essas coisas são ensinamentos passados pelo pai. Agora, a parte da aventura, que é quando ele vai lá arrumar dinheiro para museu, pegando artefato e tal, ele aprendeu com esse outro cara. Tanto que o chapéu é do cara. Então, mas ele fala, cara, que todas as aventuras, lá são 90% é feita. Velho, ele saiu 4 vezes para buscar negócio e 4 vezes deu filme. Como em todos os filmes, tem as armadilhas para ele cumprir esses objetivos dele, tá? Só que nesse filme, a todo tempo, ele tem uma armadilha para enfrentar. E outra, no final desse filme, ele toma a água no Graal. Indiana Jones é imortal? Será? Não, no próprio filme fala que ele cura todas as feridas, não que é imortal, né? Na verdade é imortal sim, por causa do camarada lá dos templários que tá dentro da sala. Né? Ele tem uns 700 anos. Na verdade, o templário diz que não pode sair do selo, não pode sair dali daquele local onde o Graal é guardado. Então, no momento que eles saíram daquele templo, ele não é mais imortal. Então, enquanto ele tá ali dentro, ele é imortal. Saiu, se fodeu, perdeu o Playboy. Yeah, yeah. Basicamente. Mas eu sou imortal, só que eu tenho que ficar aqui nessa merda. que bom. Are you crazy? Sim, outro filme que veio dele foi o... Da Caveira. O da Caveira de Cristal, né, cara? O Reino da Caveira de Cristal. E o Reino da Caveira de Cristal, né, cara? Lua de Cristal, que me faz... Ops. Tão bom quanto. Essa foi a minha impressão desse filme. Esse filme realmente me abriu os olhos pro Indiana Jones. Até então eu achava que ele competia com o Star Wars. Depois eu cheguei... Que esse filme é uma merda. Não. Esse último. Não dá pra ele, pá. Ah, cara, na verdade Star Wars foi só 3 filmes, né, cara? Foram só 3 filmes. Então acabou a energia pros 3 filmes lá. Foram seis. Ele até tentou metendo o Área 51 e ET no meio. Tá. O Rei da Caveira de Cristal, cara, tem uns easter eggs legais, né, cara? Mostra onde tava a Arca da Aliança, que tá lá na Área 51, que é um galpão. Não, mas isso não é na Caveira de Cristal, velho? Não, isso não. É que ele mostra, né, na verdade. Não, esse mostra que eles vão buscar, mas mostra, o anterior a esse mostra guardando, o da Arca Perdida já mostra guardando lá, pô. E nesse filme do Rei da Caveira de Cristal, mostra lá durante a cena de luta contra os comunistas, ele quebrando uma das caixas e tá lá, entendeu? É bom, uma forma de você revisitar os outros filmes, mostrar que o mundo continua girando em torno das coisas. Não, mas até você gosta da franquia, tudo, moto, mas eu achei horrível esse último filme. Não, eu não tô dizendo que é bom, não. Eu tô tentando ressaltar alguns pontos interessantes. Eu sei que é um então, lixo. Não, e sem falar que o molequinho gritador lá do Transformers, né, vai ser o precursor dele, né? Agora cabe aquela pergunta, é ele que vai ser o novo Indiana Jones? O Shia Bilouf? Né, ele é o filho do Indiana Jones, né? E você falou que o nome dele é Henry Jones Jr., né? Na verdade, o nome do Indiana Jones é Henry Walton Jones II. E depois, quando a Marion, que foi a indie girl do primeiro filme, teve o filho do Indiana Jones, ele se chamou Henry Mutt Williams, né? Aí ficou Mutt e tudo mais. Não, o fato aí do nome, o nome do moleque aí, que é o Mutt, o Indiana Jones, o nome indiano é por causa do cachorro, né? Mutt é vira-lata em inglês. O que eu acho várzea mesmo é o fato dos aliens, velho. Isso. Ah, cara, eu sei que como fudeiro você diz, com é paia, tá? Mas até mesmo os alienígenas são abordados como seres místicos, né, cara? E o mistério na série é sempre o místico. Quando você não sabe explicar, é místico. O mistério místico misterioso. Não, tava místico, legal, tava místico. Até chegar no alienígena. Ah, não, é místico, mas é os alienígenas. Aí aparece a galera do Scooby-Doo, né? Exatamente. Muito máquina do mistério, né? É, pô, a hora que apareceu os aliens, cagou, velho. Não bota alien, velho. Faz igual os outros Indiana Jones, velho. Ele chega lá numa resposta. Sabe o que é interessante? Esses aliens, cara, que aparecem, eles são da mesma raça, vamos dizer assim, dos aliens do Contato Imediato de Terceiro Grau. Isso achei legal. É uma boa referência. Esse filme, ele só é bom pelas referências. Pela história em si é uma merda. Eu não gostei do Indiana Jones voltar à América do Sul, que você consegue ir de lá de onde o Serpa tá até o Pantanal em três cachoeiras. Verdade. Verdade. Pior, hein? Are you crazy? Tá, vamos lá então. Vamos para os comentários no podcast, lá no YouTube, comentários do YouTube, beleza? Beleza. Vai lá. Carlos Filho enviou para nós. Um assunto muito bom. E meu vilão favorito é o próprio Diablo da franquia Diablo da Blizzard. Apelou, perdeu. Não tem, hein? É o capeta. É, apelou, cara. Perdeu, né, velho? Não. Agora não é, eles mudaram para não ser o capeta, não é o capeta, não vale. Apelou, perdeu. Agora temos também comentários do Lich Belouf. Não é o Belouf lá, o filho do Indiana Jones? Aí ele diz assim: Pennywise é o vilão mais tosco que existe. De quem que ele tá falando? Tá falando do palhaço Pennywise do filme A Coisa, do livro do Stephen King. Nossa, cala a boca, nem velho. Sei quem é, cara. Não adianta, nem meu, vou falar, caralho. Nada. Belga. Ah, é o Bozo com os dentes do Nosferatu, velho. Tá, véio, tem que ler o livro, cara. Filme é uma merda. Tem que ler o livro, na boa. Mas eu não sei ler, meu. Ah, tomando seu cu. Todo mundo aqui é que nem o George Constanza. Aí participa do clube do livro, mas vê os filmes. Bem dessa. Tem aqui também, ele continua. Michael Myers. Isso sim é que é vilão. Meio tosco, mas é coitado. Vilão. Michael Myers. Puta merda. Ah, Michael Myers é o Austin Powers. É o Sexta-feira 13 falhado. É o Halloween. É o Sexta-feira 13 B. É um moleque doente mental. Eles conseguiram fazer um filme B. do Sexta-feira 13. É, o nome é filme Z. Que é o Halloween com o Michael Myers. E tem o novo agora, né, cara? Refizeram. O novo visualmente ficou bom. O Rob Zombie. Foi a direção do Rob Zombie, cara. Ficou interessante, cara. Que medo. Eu não assisti, eu não gostei muito dessa série, né? Mas o Bozo com dente de vampiro aqui tá legal, galera. Só... Mas o vilão é uma bosta. Eu prefiro o Jason. Oh, e-mail. Não mandar e-mail. Comenta na porra do público, cacete. Comenta aqui no pod, no site, no nosso blog. Dê a cara pra bater, tá com medinho de ser xingado, não pode, é? O e-mail vem pra mim e eu jogo pra galera, trouxa. Ana Paula. Ana Paula mandou para nós que muito legal os vídeos, mas vocês trollarem quem comenta acho bem ruim. Go to hell. Por isso que ela mandou e-mail, sim, entendeu? Ela adorou ser trollada, pelo jeito. Na verdade, por isso que ela mandou o e-mail, né, cara? Porque ela não comentou, ela não quer que zoem quem comenta. Aí, não, vou mandar o e-mail que eles não vão trollar. Sério, você achou ruim a gente trollar e você mandou um e-mail pra gente falando isso? A gente é muito democrático, tá? A gente vai trollar tanto quem tá comentando quanto quem manda o e-mail. A gente vai trollar, ponto. É, qual que é a lógica dessa Zé Maria, velho? Zé não, que é Ana Maria, Paula. Maria, Mané. Né? Maria, Zéia. Zéia. Zéia, Mané. Olha, ó. Márcio SP. Só faltou ele botar 23, né? Tipo, tá procurando mulher, velho? Márcio SP, 23 centímetros. Caraca. É o que ele quer, é desejo. Aí ele mandou aqui, continuem assim. Tá, Deus não muda, fazer o quê? Próximo. Eu vou mandar uma resposta padrão pra ele. Continuamos se nós quisermos, tá? Sou solidário ao comentário dele. Eu estou tentando, estou fazendo tratamento anti-queda de cabelo, estou passando cremes, vou marcar meu cirurgião plástico para a próxima quinta, mas não vamos conseguir ficar para assim sempre, tá bom, meu querido? Draco MF. Dracu MF. Draco. Ah, tá. MF. Aí ele mandou RS, tipo RS, RS. De Draco RS. Malfoy, Draco, né, cara? Malfoy. Pra mim parece, mal escrito ainda, né? Puta. Draco mal feito. Não, velho, que você. Putz, que pariu, né? Cada uma, velho. Aí mandou aqui RS, RS, RS. Trollagem total. Cara, quando é que alguém vai mandar um comentário produtivo, véio, né, cara? Eu acho assim, cara, que o cara que. Eu não sei como... se o pior é o comentário dele ou o nome. Cara, eu ia passar pra vocês o resto do e-mail, mas pegar mal, o arroba. Pode falar, fala, vocês... tem que falar. Mas é assim, ó, é DracoMF, arroba. Aí vocês vão testando aí, cara, Gmail, Hotmail, é um desses grátis. Saca? Assim, vão testando um desses aí que dá na cara. Ele pode mandar um e-mail pra ele que ele merece. É um grátis. Aí temos aqui desse. O Ricardo, que mandou também. Acho meio pesado o que vocês falam do pessoal no final dos vídeos. Puta, se cara. Comentarem o meu pessoal no ar... O pessoal do e-mail só fica chorando, velho. Pois é, ó. Se comentarem o meu no ar, vão ver uma coisa. O quê? Vai mandar por foto. Por favor, não mande fotos pelado. Por favor. Ele vai dar bunda, é isso. Se vai a gente falar bunda, mal dele, ele vai fazer o quê? Vai mostrar a bunda vai pra passar nós. Passar cocô na cara. Por favor, vai, não. Vocês vão ver não, uma coisa. Não, sério, na boa. Por favor, não quero ver nada. Tô de boa. É, tem pega um outro aqui. Em Rondônia, mano. Não, mostra aí, manda foto. Vai pro YouTube. Vai pro YouTube. É, vai pro YouTube e protesta, vai lá. É. Outro. Faz um podcast, outro... nós odiamos o comentário do podcast do Dragão Som Negro. Puta falta de sacanagem. É. Vai xingar muito no cara, Twitter. Você sabe o que é isso, velho? Isso é falta de surra, velho. Isso é falta de surra. Isso é criança criada ali. Em vez de você mandar o e-mail, você vai lá no post e dá não curtir, né? Se não tiver a opção de não curtir, dá o curtir, porque na verdade é a mesma coisa. Vai ser... Faz o seguinte, toda vez que você clica no curtir... E se não quiser fazer isso, pega um polegar do curtir e se enfia no rabo. Se for em tela de 32 polegadas, melhor ainda pra ele. É, eu quero ver ele mostrar a coisa dele. Vai ver o quê, rapá? Aí tem um outro aqui, que o e-mail é uma coisa, mas o cara assinou como outra coisa. Ele assinou como Batminha. Batidinha. Batidinha. Aí, como assim o pinguim? Isso. Você come do jeito que você quiser, velho. A sua relação com ele é problema seu. É. Como assim o pinguim, né? Então você já tá querendo enfiar plano de saúde no meio, a gente não vai fazer. Você come assim, come assado. Merchan. Tá. De ladinho. Só pra problema avisar, teu. O pinguim foi opinião de uma pessoa só. Eu ainda continuo. Mas vamos combinar que ele bateu no Tulsa Doom. Então ele tem tanto crédito. É que ficamos, nós ficamos muito ofendidos com essa pessoa que ela nem foi chamada pro próximo. Hoje ela não tá aqui, vocês podem ver, não é conversada. Mas sabe como é que é, né? O Minari, ele tem a possibilidade de vetar a participação de certas pessoas em certos programas. É, mas é só dos contratados. Ah, tá. Por exemplo, como a Paty não fala nada, ele nunca mais vai chamar. Tadinho. Depois não, do Pinguim, o Diego levou um banco. É, tá aqui, ó. Rodrigo Elutark. Oi, novinhos. Pra quem não lembra do Rodrigo, foi aquele que disse que a gente era velho. O podcast está ótimo. Que é isso, novinhos? Que é isso? Vocês me trolando foi muito engraçado. Ih, é sádico. Dessa vez, vou aproveitar a deixa para fazer uma modificação de um jogo que está sendo desenvolvido agora e tudo a ver com o tema tratado. Não vou falar sobre o jogo. Não vai ter divulgação. Toma pra tu, cara de concha. Não vai ter. Não teve a divulgação, tá? Ele falou aqui no nosso blog, botou um monte de link, um monte de merda aqui. Não vai ter, tá? O pior que eu fiquei curioso, comentário, eu vou olhar. Se vocês quiserem site, dar uma olhada, olhem lá no post do Samurais, no Pod 7, Podcast 7. Via Facebook. Esse aqui, cara, ó. Não entendo como um bárbaro com uma penca de filhos tem uma voz de molequinho. Parece o Anderson Silva. Nossa, vai velho. Tomando seu... Caralho. Como é que é, velho? Ó. Cara, não entendo como um bárbaro com uma penca de filhos tem uma voz de molequinho. Parece o Anderson Silva. Ó, Finão, falou que você tem uma voz de molequinho, hein? Falou que você é o Dr. Pareto. Eu acho que ele vai tomar uma bica. Caramba, assim. Jogo é cachorro, samurais e biscoito. Desculpa, velho. Eu não aguentei, cara. Eu tive que compartilhar, cara. Deu, foi lá conferir, eu tava muito curioso, cara. Jesus. Véi, penca, quem tem penca é banana. Se quiser, vem pegar na minha, filho da puta. Ah, então você tá nervosinho agora. Fiquei, estressei. Estressei com esse desapego à minha pessoa. Cada dia desapegar a minha pessoa, que isso? Me destratar. A partir de agora eu vou falar só com uma voz grossa, beleza? Beleza, mano. Olá, eu sou o Minário. O que é Magnum? Que eu não sei.